Apocalipse para os simples. Simples de coração. Capítulo 3 do livro mais importante da atualidade mundial. Versículos 1 a 6. Carta à igreja em Sardes. Muita atenção a esta igreja. Nós ontem, após a rede da boa vontade, ficamos comentando aqui com vocês longas horas. Vamos ver se vocês vão participar também da rede de hoje. Célia ali já levantou o dedo. Põe espírito. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sei vigilante e consolido o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, e como tens recebido e ouvido a sã doutrina, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora voltarei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Bem, o que é que diz o profeta Amós? No capítulo 3, versículo 7, do seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Amós é aquele profeta que disse que Deus é um Deus de justiça. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E qual será o ofício do verdadeiro profeta? Vocês peguem O livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. A íntegra desse capítulo é a apresentação do ofício do verdadeiro profeta, que eu resumi aqui na página 17 da Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Meus amigos e meus irmãos, vivemos a era final do ciclo. Os homens cada vez mais preocupam-se com o destino do planeta como um todo. Sob diversos aspectos, tardiamente passam a compreender que a destruição da natureza é a extinção da raça humana. Infelizmente, muitos ainda se esquecem de Deus e preferem ouvir apenas vozes humanas que falam mais de incertezas do que de reais soluções. Deveriam ouvir esta advertência do apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta toca um som incerto, quem se apresentará para a batalha? E Deus, por intermédio de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 a 5, claramente descreve o ofício do verdadeiro profeta. Suponhamos um país contra o qual seja desencadeada a guerra e cujos habitantes escolham um dentre eles para ficar de atalaia. Se este, vendo o inimigo invadir seu território, tocar a trombeta para advertir o povo, e se o povo, embora ouvindo muito bem o som da trombeta, não lhe fizer caso e for colhido pela espada, será responsável pela sua morte coletiva. Ouviu o som da trombeta, mas ignorou o aviso do atalaia, tornando-se responsável assim por seu próprio extermínio. Mas aquele que atender ao aviso da sentinela salvará a sua própria vida. E diretamente Ezequiel adverte também a sentinela, nos versículos 6 a 9 do mesmo livro. Mas se ó sentinela, vendo que chega a espada, não tocares a trombeta para avisar o povo e a destruição levar uma vida sequer dentre ele, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue, sentinela, eu cobrarei de ti. Isso aqui é uma advertência muito séria àqueles que assumem compromissos com Jesus na vida espiritual e que depois falham. O sangue de todas as pessoas que atravessariam seus destinos, sangue espiritual, será derramado sobre as suas cabeças. Então agora, no final do ciclo, que Deus diz aqui, por intermédio do profeta Ezequiel: mas o seu sangue, daqueles que permaneceram na iniquidade, pela deserção dos que deviam cumprir suas tarefas espirituais, e não cumpriram, esse sangue, quer dizer, essa falência, E todos os prejudicados, Deus cobrará da sentinela faltosa. E Deus prossegue falando ao profeta, porque filho do homem aqui refere-se a Ezequiel. Por isso é que o irmão Zaru sempre preferiu dizer a respeito de Jesus, filho de Deus, para lacrar a diferença. A ti, pois, ó filho do homem, Ezequiel, que constituí por sentinela sobre a casa de Israel. Israel hoje não é apenas a nação judaica. Aliás, eu preciso completar aquela lição que eu estava dando a respeito de Israel de Deus. Eu ia explicar o evangelho de Jesus relativamente ao Velho Testamento. Israel hoje, em termos iniciáticos e espirituais, não é o povo judeu somente, não é a nação judaica, que respeitamos também, como respeitamos as nações árabes. Afinal de contas, são primos, filhos de Abraão, com Sara, os judeus, e Agar, os árabes. Pois tu ouvirás a palavra da minha boca, prossegue Deus falando com a sentinela, no caso aqui, Ezequiel, mas representando todos nós que prometemos cumprir essa tarefa na elevação da humanidade, do homem espiritual, que estamos colocados nessa posição desafiadora e que exige de nós toda dedicação e renúncia. Ser fiel até a morte, de Jesus aos fiéis da igreja de Esmirna, no seu Apocalipse capítulo 2, versículo 10, e eu te darei a coroa da vida. Tu, pois, sentinela, filho do homem, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se refere também a vocês, mulheres legionárias, tão sentinelas, ou melhores sentinelas que muitos de nós, homens. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E se tu, sentinela, não falares a tempo de desviá-lo ou desviá-la do seu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o sangue desse ímpio eu o cobrarei de ti. Isto agora tem um valor extraordinário, porque os tempos chegaram. Meus irmãos, os tempos chegaram. Mas se quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho de perversidades, ele não te quiser ouvir, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu, sentinela, livraste a tua alma. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sardes era uma cidade rica, famosa. Os cristãos que andavam por ali, devido à fartura de meios, projetaram-se materialmente, uma fama incrível, aquela coisa toda, mas em espiritualidade estavam perto de zero. Ser vigilante. Primeiro Jesus mostra que conhece a intimidade da criatura, pois diz: olha aí, seus bobões. Em linguagem coloquial, porque o Apocalipse é para os simples. E somos obrigados, às vezes, a falar simploriamente. Mas já mostramos que também sabemos falar. Então, Jesus estaria dizendo assim, em linguagem familiar: olha aqui, seus bobões. Vocês têm isso e aquilo, etc. Mas em termos espirituais, vocês estão na periferia das coisas. Vivem semelhantemente aos irmãos de Éfeso, que perderam a primeira caridade, esqueceram o ideal que lhes iluminou a consciência de alma. Pensam que estão vivos, mas será que estão? Não estão, não estão mortos. Agora vejam bem, vocês prometeram que defenderiam esse povo no campo do Espírito, que não lhes permitiria perder-se ou perderem-se esses povos. Ser vigilante, aí o versículo 2, e consolida o resto que estava para morrer, isto é, esse restinho que está aí, o terço da humanidade, que dois terços vão ser consumidos pelo arranca-rabo atômico, sempre ameaçador. O rio Eufrates assinala bem o local do Armagedom. Lá está o vale de Josafá, o julgamento dos povos. Esse terço final não pode perder-se também, como os dois terços serão consumidos como a erva verde da primeira trombeta, que é a mocidade que está sendo dilapidada pela ambição de muita gente, sequiosa de ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Não deixem vocês perder-se esta parte final, esse terço. Aí aparece: ser vigilante. Que terço é esse? E consolida o resto que estava para morrer. Esse resto que estava para morrer é aquela sobrinha do terço final, que não podemos deixar desanimar-se. Portanto, Jesus não aceitará de nós qualquer justificativa. Ele quererá saber o seguinte: você homem, você mulher, você jovem, você criança, você pré-mocidade, vocês prometeram que iam me testemunhar lá embaixo. Não quero saber das suas justificativas, porque eu lhes consolei a alma, fortaleci os corações ao lhes dizer: eu voltarei a vós, não vos deixarei órfãos, pois estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Queriam vocês então? Eu sou o Criador do planeta Terra, está lá no Evangelho segundo João, Evangelho iniciático. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele, tudo o que foi feito por Ele, Cristo Jesus. Se eu construí o planeta Terra, eu poderia sustentar vocês o tempo todo. Então, se alguém falhou, não fui eu, Jesus, foram vocês. É o que está aqui no versículo 2 da igreja de Sardes. Se alguém falhou, não fui eu, diria Jesus, mas vocês, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, vocês prometeram uma coisa e estão fazendo outra. É o que faziam os irmãos de Sardes. Espero que muitos de nós não estejam nesta situação. Mas onde é que eles falharam principalmente? Aliás, estou me lembrando ali, a Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Quatro coisas da vida não retornam. Qual é a página? Está aqui. a seta desfechada, a palavra proferida, cuidado com o que vocês dizem. Uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida, dizia o irmão Zarô, né? Mas prossegue. A água que passou no moinho e a oportunidade perdida. Os tempos estão aí. Versículo 3. Estão entendendo como esta igreja é importante? Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Quer dizer, lembra-te do que eu ensinei a cada um. E guarda o que eu ensinei, guarda-o. E arrepende-te enquanto há tempo. Agora vem aí o lugar que a turma falhou mesmo. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. O que que segurava os cristãos na fé? A promessa de Jesus que voltaria. E ele diz aqui, não sei se vai dar tempo de ler esta passagem, hasta aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Em linguagem legionária atualíssima, que a missão nossa é construir a civilização do homem espiritual. Nós diremos assim a vocês, geração dos Paulos e dos Franciscos da LBB, que ainda hoje eu falava a Sueli no telefone, isso é uma honra, uma glória para nós, mas não tem que ficar só na sede mundial. Ela disse, é por isso mesmo que eu estou viajando. Muita gente está devendo a Jesus essas tarefas. O tempo está correndo, Jesus voltará, como prometeu aos seus discípulos. Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 14, versículo 3. Eu voltarei a vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quer dizer, na religião de Deus, em toda a Judéia, quer dizer, na legião da boa vontade, e Samaria, quer dizer, no PBV, tudo isso tem que ser feito. Esta política de Deus com Cristo estadista. E até as extremidades da terra. Muita gente prometeu a Jesus. A porta vai ser fechada. Estou apenas cumprindo a minha tarefa e o meu dever até o meu último dia. Espero que vocês façam o mesmo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. E já vem em nossos corações para sempre.